Loca, tem que ouvir. Eu vou mandar seu avô procurar ele. Então vem logo, que tô com saudade. Puxa fundo, vai morrer. Num segundo, que é o quê? Eu não quero ver o mal de um irmão que não sabia o que era o craque. Superior, super Billy, isso te destrói. Por dentro me corrói quando vejo você querendo ser super-herói. Não gosto da parada, ligo os camaradas, isso traz desgraça. Escapam, não escapam, às vezes escapam. Estão na madrugada, dando várias mancadas. Ah, que loucura! Quem vive sabe dizer, quem morre sabe porquê. Ah, na balada ao amanhecer, criptonita prevalece na dupla sobrevivente. Embalado com medo do sol, Billy enrolado parece um anzol. Com sua energia atraente, Billy sente sua língua ficando dura de repente. Ao ataque, ao ataque, overdose ou ataca. Pega uma colher, põe debaixo da língua, senão ele não escapa. Ô mano, o cara tá morrendo. Grande Madureira incentivando vários moleques. Puta mano errado, quase vai o primeiro pivete. O primeiro pega, ficou relax. O segundo ra, jamais esquece. Mais um. Nascido e criado na zona sul. Rejeitado na favela, já foi mais um. Na periferia só, mais um rapaz comum. Mais um. Nascido e criado na zona sul. Rejeitado na favela, já foi mais um. Mais um rapaz comum, mais um rapaz comum. Billy, Billy, Billy, Billy, pá. Billy, Billy, Billy, Billy, vou já. Ao passar do tempo, Billy se recupera. Tira a colher debaixo da língua e vai buscar uma pedra. Pra você ver, Billy no rolê. É normal sair na captura de um real. Sem dinheiro no bolso, tem maluco que passa mal. 5 da matina, seu pai tem que trampar. Vira a esquina, encontra o Billy perto do bar do Lagoa, onde 2 semanas atrás mataram uma coroa. Passa lá no bote. Rapaz, sai com as minhas chegando agora. Simplesmente Billy mente, ele tava no barraco a noite inteira, se acabando no cachimbo com Madureira. Billy no peão encontra com Cipó. Cipó com uma na mão já chama pro Mocó. 1, 2, 3, Billy não pensa 2 vezes. O cachimbo já tá pronto, foi Cipó que fez. Billy bate na porta do céu, escuta a réu na sua mãe. A dor que bate no peito, não tem jeito. Pra seus amigos entrou no crime, perdeu respeito. Seu João revela com Dona Maria. Recente o fim de um sonho de ver o Billy formado em advocacia. Como tantas vezes prometia para os seus pais que não mexia com drogas, estava bem na escola e seus professores eram legais. Dona Maria sempre dizia: abra o olho, João, agora é mais difícil controlar o vício. Está viciado na pedra, cada vez que fita quer mais um pega. Mais um. Nascido e criado na zona sul. Rejeitado na favela, já foi mais um. Na periferia só, mais um rapaz. Nascido e criado na zona sul. Rejeitado na favela, já foi mais um. Mais um rapaz como, mais um rapaz como. Mais uma vítima, não ficou pista. Criptonita, a fase da vida é assim, dura de viver. Quem vive sabe dizer, quem morre sabe porquê. Dona Maria, pobre velha, esquecida na favela. Seu João indisposto, morrendo de desgosto. Seu João é preto velho, tem malícia, já entregou pra Deus, só guarda notícia. É triste pro pai saber que já seu filho vai, só companhia errada, ideias furadas, criaturas que não valem nada. O primeiro tomou o bote, Madureira foi linchado pro lado do Inocop. Paulada, pedrada, até choque pelo que fez, foi até pouco. Essa morte judiaram, depois deram 2 pipocos no coco, mas aí já estava morto. É o final de quem apronta, acertos de conta. Já 10 em ponto, vamos pro ponto, é logo ali. Vamos pegar o busão pro parque e um direto pro Aracati, tem uma festa lá em cima. Mas antes vamos passar no Vaz de Lima, lá eu subi que se pó já foi. Um, dois não deram boi, rápido ninguém viu, popopô e já caiu. Mais um pilantra que subiu em meados de abril. 15 de agosto de um ano qualquer, foi a vez do Billy. Morreu pro lado do café, amarrado, enforcado. Morreu que nem viado, vestido de mulher. Seu João não suportou o fato, morreu duas semanas depois de infarto. Dona Maria chora todo dia, tem saudades da família, do seu velho, do seu filho. O terço agora é seu abrigo, com ele na mão. Pede proteção e pede pra ir embora. Olha para o céu e diz que toda vez que chove é seu menino que chora. Pode crer, cobra aí, são várias histórias. Todos têm lembranças que vêm do além, nós também, veja bem, não é bom pra ninguém. Aqui na área também tem esse problema também, só digo amém. Elion não tem rancor de ninguém, tudo bem, bem, bem, não é só pra mim. Conexão do morro, manos de bem, bem, é sempre assim, o som que chapa o globo. Sandrão também faz parte do jogo. Dá licença, vou chegar, só pra sumaria. Todos sabem que cê é pra pôr na seda, então proceda. Mano, sai de mim sem essa de cachimbo, tô tranquilo, quem é da minha biqueira sabe. Coletividade a toda parte, Jardim, Beca, Pão Redondo e Pirituba, nem se fale. Elião é compadre, conexão do morro, RZO é de praxe. Oh, oh, oh, mais um. Nascido e criado na zona sul, periferia, rejeitado na favela, sim. Já foi mais um. Essa é a lei de um por um, rapaz comum. Nascido e criado na zona sul, saiu da mira na dos favela, tira. Já foi mais um. Mais uma bala dundum, mais um rapaz comum. Vira estatística na zona sul. Sempre foi pra mim. Posso eu fazer?